loving you weather. Time for good or bad, happy or sad. Ooh, ooh, ooh, yeah. Just came to see

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Traveling

coast to coast. Faith is the key. Open the doors and bottom. There's room for all. As lindas canções de amor passam por aqui no Encontro Central. Alô Brasil apaixonado, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Encontro Central. Sexta-feira foi espetacular estar com todos vocês sintonizados aqui nesta emoção. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão, desejo a todos vocês um maravilhoso e ardente final de semana. A gente se fala na segunda-feira. Até lá! O Brasil.